Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3 e domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Esta semana, no Álbum de Família, o regresso de Sérgio Godinho ao programa com o álbum que iniciou a carreira do compositor português, Os Sobreviventes, de 1972. Com um percurso na música com mais de 40 anos, Sérgio Godinho é um dos mais importantes e completos artistas portugueses. Tem 17 discos de estúdio editados e, para além das canções, também tem trabalhos de representação e é autor dramaturgo, assinando várias peças de teatro. Iniciou a carreira em França, depois de ter saído de Portugal em fuga do serviço militar, evitando assim a guerra nas colónias. Depois de participações em peças de teatro, atirou-se às canções, rodeado de outros autores portugueses que viviam no exílio, como é o caso de José Mário Branco. Depois do EP Romance de Um Dia na Estrada, Godinho editou o primeiro álbum em 72, Os Sobreviventes. O disco tem a particularidade de, na altura, ter baralhado os agentes do regime que supervisionavam a cultura. O álbum começou por ser proibido, depois autorizado e a seguir novamente interditado, e isto no espaço de apenas 3 dias. De qualquer forma, o álbum é eleito pela imprensa como álbum do ano. 40 anos depois, Os Sobreviventes conhecem uma nova abordagem quando, muito recentemente, foi reinterpretado por B. Fachada, João Correia e Francisca Cortesão. Uma nova geração de músicos que reflete o impacto de Sérgio Godinho na música portuguesa e que prima por não ter ficado preso a um único estilo, sabendo, como poucos, saltar os limites da nossa canção, conquistando dessa forma um novo público a cada novo disco. Depois da surpresa em 2012 desse recriar da primeira obra de Sérgio Godinho, hoje na Radar viajamos 40 anos para o passado para escutar as canções que tanto naquela altura como hoje continuam a inspirar. Sérgio Godinho no disco Os Sobreviventes com Que Força É Essa, depois A.A. e I.O., mais à frente Descansa a Cabeça Estalajadeira e a fechar esta sequência fica o tema Paula. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que força é essa, amigo. Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que força é essa, amigo? Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? As ordens de quem manda, já cheira que outras anda. Não anda nem desanda, não anda nem desanda, não anda nem desanda. A vida de quem cresce, pensa que merece, não esquenta nem aquece, nem sequer arrefece, nem sequer arrefece, nem sequer arrefece. Ah, ah, é, e, oh, vai para a neto que foi da avó. Ah, quem anda, as ordens de quem manda, já cheira que outras anda. Não anda nem desanda, não anda nem desanda, não anda nem desanda. A vida de quem chora à espera de uma aurora que leva a noite embora, bem perto pela demora, bem perto pela demora, bem perto pela demora. Ah, ah, é, e, oh, vai para a neto que foi da avó. Ah, ah, é, e, oh, vai para a neto que foi da avó. A vida de quem anda, as ordens de quem manda, já cheira que outras anda. Não anda nem desanda, não anda nem desanda, não anda nem desanda. A vida de quem cata pulgas numa barata é tão longa e tão chata. Não ata nem desata, não ata nem desata, não ata nem desata. Ah, ah, é, e, oh, vai para a neto que foi da avó. Ah, ah, é, e, oh, vai para a neto que foi da avó. Ah, ah, e, i, o, bate na neta quem bateu na avó. Ah, ah, e, i, o, bate na neta quem bateu na avó. Ah, ah, e, i, bate na neta quem bateu em ti. Ah, e, i, o, u, se a canção não te agrada, mete-a nu. Entra na minha casa, com a carne nas gavetas, leva a roupa e as camisas e os postais. Vai dizer ao fim do mundo as palavras que escorreram na garganta dos que gritaram demais. Descansa a cabeça que a travesseira quem te oferece esta lajadeira. Descansa a cabeça que a travesseira quem te oferece esta lajadeira. Ao mundo por acaso, em Portugal não tenho pátria, sou sozinho e sou da cama dos meus pais. Sou de onde vos apetecer, sou do mar e sou do corpo das mulheres estranguladas nos canais. Descansa a cabeça que a travesseira quem te oferece esta lajadeira. Descansa a cabeça que a travesseira quem te oferece esta lajadeira. Fazer a guerra à guerra, sem histórias verdadeiras, sem resistir ao calor, aos temporais. preciso, é preciso tantas vezes, duas vezes, outras tantas, muitas mais. Descansa a cabeça que é travesseira, quem te oferece esta lajadeira. Descansa a cabeça que é travesseira, quem te oferece esta lajadeira. Se ao partir pela madrugada tiver fome, matarei para comer, roubarei os vossos quintais. Se ao partir pela estrada fora encontrar vida no mundo, pararei onde calhar entre os mortais. Descansa a cabeça que é travesseira, quem te oferece esta lajadeira. Descansa a cabeça que é travesseira, quem te oferece esta lajadeira. Descansa a cabeça que é travesseira, quem te oferece esta lajadeira. Descansa a cabeça que é travesseira. Paula, vem cá, os teus olhos verdes guardas na viola com quem vou partir. Rugas a mais te percorrem quando pões a memória no que está para vir. Sentas-te à volta, as laranjas abrem portas que dão para a tua boca. E a vida é minha e a tristeza é tua. Cantas comigo e a canção se arruca. Trazes em ti mais do que eu te dei. Trazes em ti mais do que eu te dei. Paula, até já. Paula, até já. Paula, vem cá, os teus olhos verdes guardas na viola com quem vou partir. Rugas a mais te percorre quando pões a memória que está para vir. Vais à janela, estou embaixo olhar. Ergas a mão por cima do rosto. Fazes de conta que não és daqui. Ficas no corpo com o meu fogo posto. Trazes em ti mais do que eu te dei. Trazes em ti mais do que eu te dei. Paula, até já. Paula, até já. Sérgio Godinho nasceu em 1945, no Porto, e desde sempre viveu rodeado de música, porque vários elementos da sua família tocavam instrumentos, desde a mãe, que tinha formação clássica, passando depois pelos tios. E mesmo quando não havia instrumentos a serem usados, a velha grafenola lá de casa tocava discos de música. Sérgio chegou mesmo a estudar música enquanto criança, no entanto, dedicou-se mais tarde ao estudo da psicologia. Quando chegou a altura de prosseguir os estudos universitários, o jovem Sérgio Godinho opta por viajar para a Suíça. Vai residir para Genebra, onde, na faculdade, acaba por ter aulas com Jean Piaget. Permanece na Suíça durante 2 anos, até ao momento em que percebe que o seu futuro está nas artes. Decide então deixar a faculdade, abandonando os estudos a meio, e muda de vida. Evita, no entanto, regressar a Portugal para não ser chamado ao exército e, dessa forma, não ser enviado para a guerra no ultramar. Viaja para a França, para a cidade de Paris, onde acaba por viver o maio de 68, momento de grande impacto social e político, não só para os franceses.

Se nós somos ladrões, temos razões que não são as suas, são minhas, tuas e de outros mais, de muitos, muitos mais. Olha para aqui uma vez, senhor Marquês do bairro da Lata, está a gente farta, senhor Marquês, e o nosso fim do mês. Passa para cá a carteira da Sol Gibeira, carteira em couro, relógio de ouro, não lhe faz falta e faz no jeito à malta, para o nosso fim do mês. Após a participação de Sérgio Godinho em Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, é o próprio José Mário Branco que o recomenda à gravadora Sassetti. Godinho assina então um contrato com a editora e logo em 1971 edita o EP Romance de um Dia na Estrada, que abriu e muito o apetite para o primeiro longa duração. Com o EP, Sérgio Godinho convence o público e várias publicações. A imprensa portuguesa elege-o mesmo como o melhor autor do ano. Iria ter uma distinção semelhante pouco depois, no ano seguinte, na sequência da edição de Os Sobreviventes. Durante 1971, grava em Paris com alguns músicos franceses e outros portugueses. Reúne 12 músicas e batiza este conjunto de Os Sobreviventes. Devido a um cerebral jogo de palavras em que a crítica política e social surge envolta em metáforas e outras figuras de estilo, o álbum passa pelos censores do regime da ditadura em Portugal e no espaço de 3 dias, logo após a edição do LP, o álbum é proibido, autorizado e novamente proibido. Apesar de ser uma obra interdita pelo governo português, o disco Os Sobreviventes recebe o prémio da imprensa como o melhor álbum do ano. Os registros de Godinho continuaram proibidos até à Revolução de Abril de 1974. Até lá, Godinho lança mais um disco, Pré-Histórias, e muda-se de Paris para Vancouver, no Canadá, onde chega a casar. Continua a atuar em peças de teatro, ingressando mesmo na companhia Genesis, e instala-se numa comunidade hippie. É nessa mesma altura que recebe a notícia da Revolução de 25 de Abril. Regressa finalmente a Portugal e dedica-se a 100% à música, correndo o país de uma ponta à outra com as suas canções, oferecendo-as a um público ávido a viver pela primeira vez em liberdade. O disco de estreia acabou por ter assim um impacto relevante após a Revolução, porque um público muito maior pôde ter acesso às canções. Os temas de Os Sobreviventes tornaram-se desde então imortais, parte fundamental da nossa memória coletiva, num período frágil da nossa história política e social. Sérgio Godinho prosseguiu durante mais 4 décadas e continua a dar concertos, a lançar discos e a colaborar com velhos e novos artistas. B. Fachada, Francisca Cortesão e João Correia prestaram homenagem a este registo num álbum que recria todas as canções dos Sobreviventes. É mais uma prova da importância destas canções, do poder de composição de Sérgio Godinho, que felizmente continua a inspirar e a dar origem a um diálogo único entre melodia e a língua portuguesa. Os Sobreviventes termina na Radar com outro original de José Mário Branco, Cantiga da Velha Mãe e dos seus 2 filhos, depois A Linda Joana e também Romance de um Dia na Estrada. O álbum encerra com Maré Alta. Este é Sérgio Godinho em 1972. Ai, o meu pobre filho, que rico que é. Ai, o meu rico filho, que pobre que é. Nascidos do mesmo ventre, um vive de joelhos para o outro passar à frente. E esta velha mãe, para aqui já no sol poente. Um dia há muito tempo vi-os partir, levando cada um do outro por vir. Seguiram pela estrada fora, um voltou-se para trás, disse a Deus que me vou embora. Voltaremos trazendo connosco a vitória. De que vitória falas, disse eu então? Da que faz um escravo do teu irmão. ou de uma outra que rebenta como um rio de fúria no peito feito tormenta. Quando não há nada a perder no que se tenta, passaram muitos anos sem mais saber nem por onde paravam, nem se por ter criados dois no mesmo chão, eram ainda irmãos, partilhavam ainda o pão. E o silêncio enchia de morte o meu coração. Depois vieram novas que o que vivia da miséria do outro se enriquecia. Não foi para isto que andei. Dias que foram longos e noites que não contei, a lutar para ter a justiça como lei. Às vezes rogo pragas de os ver assim, sinto assim uma faca dentro de mim. Sei que estou velha e doente, mas para ver o mundo girar de um modo diferente, ainda sei gritar e arreganhar o dente. Estou quase a ir embora, mas deixo aqui duas palavras para um filho que perdi. Não quero dar-te conselhos, mas se é o teu próprio irmão que te faz viver de joelhos, dou a quem doer, faz o que tens a fazer. Olha a linda Joana, que linda que ela vai, com pombas no vestido que muito bem lhe cai, e rolas na garganta que ao cantar encanta. Que é da manta, levou-a para dormir. Três homens a seguem, qual será seu? Ai sim, ai não, ai sim que sou eu. Olhei a feia Alcina, que feia que ela vai, com corvas no vestido que muito mal lhe cai, e corujas na garganta que os pardais espanta. Que é da manta, levou-a para dormir. Três homens a seguem, qual será seu? Ai não, ai sim, ai não, não sou eu. Olha a linda Joana, que linda que ela vai, com pombas no vestido que muito bem lhe cai, e rolas na garganta que ao cantar encanta. Que é da manta, levou para dormir. Três homens a seguem, qual será seu? Ai sim, ai não, ai sim que sou eu. Olha a linda Joana, que linda que ela vai. Andava já 20 dias ao frio, ao vento e à fome, às escondidas da sorte. Um dia fraco, outro forte, que o dia em que se não come é um dia menos para a morte. Um dia fraco, outro forte. Um dia fraco, outro forte. Barulho de cama a voltar-se de impaciente me fez parar de repente. Era noite e o casarão não tinha lados nem frente. Dentro havia luz e pão. Me fez parar de repente. Me fez parar de repente. da casa, abram a porta. Fiz as luzes se apagarem, cheguei-me mais à janela. Vi acender-se uma vela, passos da mulher andarem e uma mulher muito bela. Chegou-se mais à janela, chegou-se mais à janela. Não tenhas medo, não trago nem ódio, nem espingardas. Trago paz numa viola, coisa que não foi à escola, mas aprendi nas estradas o amor que te consola. Trago paz numa viola, trago paz numa viola. Meu marido foi para longe tomar conta das herdades. Ela disse companheiro, eu disse vem, ela tu primeiro. Tu que me falas de estradas, eu só conheço um carreiro. Ela disse companheiro, ela disse companheiro. Acontece com a nossa noite, afundados num colchão. Entre arcas e um reposteiro descobrimos um vulcão. Era o mês de fevereiro e o inverno se fez verão. Descobrimos um vulcão, descobrimos um vulcão. E eu que falava de estradas e só conhecia atalhos, ela a mostrar-me caminhos entre chaminés e orvalhos. Pela manhã sem agasalhos voltei a rumos sozinho. E ela mostrar-me caminho, e ela mostrar-me caminho. Andarei mais 20 dias ao frio, ao vento e à fome, às escondidas da sorte. Um dia fraco, outro forte. O dia em que se não come é um dia a menos para a morte. Um dia fraco, outro forte. Um dia fraco, outro forte. Um dia fraco, outro forte. Um dia fraco, outro forte. Um dia fraco, outro Aprenda a nadar, companheiro. Aprenda a nadar, companheiro.